Os ouvintes da Boa Nova não imaginarão, às vezes, o prazer que nos dá também fazer este tipo de destaques de semana com um determinado tipo de bandas. Até porque se vão criando amigos e laços de amizade e conhecimentos, e que muitas vezes, quando se concretizam ou conhecemos as pessoas, há sempre lugar, pelo menos acho que não seja, a um sorriso, né? E a um agradável sentimento de que as pessoas se conhecem de alguma maneira. A banda desta semana, de que andávamos algum tempo atrás deles, até porque saiu o álbum agora há dias, está aí para venda, falamos dos Pinto Ferreira. Curiosamente, existe na net, se procurarem Pinto Ferreira, existe até uma empresa ligada às contabilidades com este nome. Provavelmente será coincidência, mas é um bocado esse universo que os Pinto Ferreira querem fazer representar, até porque graficamente, quem pegar no CD, é para esse universo que nos transmite. Antes de mais, bem-vindos aqui à Boa Nova para falar deste projeto. Olá, boa tarde. Obrigado. É de facto a ideia de criar das mangas da alpaca, não é? Sim, sim. O Pinto Ferreira era uma coisa que nós já tínhamos em mente há algum tempo. Simplesmente só agora é que surgiu a oportunidade de trabalhar. Ora bem, para quem estiver mais atento aqui às emissões da Boa Nova, provavelmente reconhecerá nesta voz alguma semelhança com os The Guys from the Caravan. A dupla Bruno Vasconcelos e o Jorge que fazem os Pinto Ferreira. Porquê agora Pinto Ferreira e os The Guys from the Caravan? É uma situação que está neste momento em stand-by para retomar ou passou? Não, os The Guys estão mesmo em fase de... Estamos num pequeno hiato, mas já temos coisas combinadas e obviamente temos sempre falado com o resto da banda e pronto, isto basicamente o argumento que eu costumo utilizar e que é um bocado verdade é que nós tínhamos excesso de tempo livre e pronto, e achámos que era um bom momento para trabalhar uma coisa que nós nunca tínhamos tido a oportunidade, que pronto, neste caso é o repertório do álbum do Pinto Ferreira. Que pronto, também é uma banda que nós vamos querer continuar, porque está-nos a dar imenso gozo. Para já, porque lá está, enquanto nos The Guys nós cantávamos em inglês, neste caso aqui adotámos a nossa língua. Não por uma questão mesmo, acho que foi mesmo uma questão de oportunidade e de serem reunidas as condições ideais para que as coisas se desenvolvessem. E pronto, portanto, neste momento estamos na situação perfeita, que é temos uma banda que são os The Guys from the Caravan num registro mais rock-folk e que nos dá, para onde damos vazão da nossa criatividade mais e das nossas influências mais anglo-saxónicas, e os Pinto Ferreira, pronto, que é a nossa veia mais lusa, mas apesar de ser um pop-rock, também ser um pop-rock, pronto, não temos aí também um escape para escrevermos em português e para desenvolvermos a nossa criatividade lusitana, por assim dizer. Entre parênteses, essa esquizofrenia não é um bocado complicada de gerir às vezes, não? Não, aliás, até facilita muito a vida, porque nós, lá está, nós quando tínhamos, por exemplo, os The Guys, nós tínhamos, quando escrevíamos, nós já sabíamos mais ou menos o que é que seria para os The Guys, quais eram as músicas que identificávamos com a estética da banda, e haviam muitas que ficaram de fora, porque, pronto, estas coisas não se controlam, não é? Nós quando estamos a escrever, haja uma guitarra, haja um gravador, gravamos e pronto, depois logo se vê o que é que vai fazer com aquela ideia. E pronto, e basicamente os Pinto Ferreira foi exatamente o comentário desta situação. Já tínhamos muitas ideias em gaveta, não sabíamos muito bem o que é que... Sabíamos que no contexto dos The Guys não encaixava, portanto decidimos criar mais uma banda para nos divertirmos por aí, andámos aí na estrada a divertirmos e pronto, e foi assim que aconteceu. Esperas em segredo por quem nem te atreves a sonhar. Esperas pelo príncipe encantado que te virá despertar num beijo apaixonado, quente e arrebatador. Esperas pelo dia que há de vir, em que tudo à tua volta enfim há de sorrir. Em que toda a perfeição se há de conjugar e em glória te inundar o coração. Queres mais perfeito dia? Queres mais perfeito amor? Guarda-me deixas-te ir em sonhos, adiando a realidade. Adiando a alegria para um dia ou quando for. Queres mais perfeito dia, queres mais perfeito amor. Adiando a alegria para um dia ou quando. Perfeito dia, queres mais perfeito amor? Boa nova. Deixa-te ficar que ele algum dia, um mundo de emoções, acaba por chegar esbelto e forte. Acabou-se a espera, quem diria? Entra finalmente a alegria pela casa vazia, já dança sozinha. Temos aqui então uma dupla que se juntam uns virtuosos da música para gravar este disco, apresentá-los, desde logo pelo Fred, né, que acompanha a bateria, mas faz favor de apresentar então os seus colegas. É assim, nós já conhecemos o Fred, já conhecemos o Filipe há algum tempo. O Nuno Espírito Santo ainda não pronto, sabíamos que quem era o Nuno, mas nunca tínhamos estado com ele. Portanto, nunca tinha havido hipótese de falar acerca da hipótese de fazermos alguma coisa juntos. Com o Filipe e com o Fred já tinha acontecido. Isto já havia muita promessa de, pá, qualquer dia temos que fazer uma banda, não sei o quê, que a malta dá-se bem, portanto, temos que fazer qualquer coisa. E pronto, nós estávamos a trabalhar nas músicas, ouvimos uma das nossas maquetes em casa para perceber mais ou menos o que é que estávamos a fazer. Também, e aqui há uma pessoa muito importante que aparece, que acho que é também o nosso mentor e facilitador e professor. O Flaco também, o Flaco já tinha trabalhado connosco nos DGAs, portanto, já. Mas aqui a novidade acaba por ser o Pedro Malaquias, né, que nos vem ajudar a escrever as letras, pronto, que é uma pessoa extremamente criativa, muito, muito sensível com as palavras, acho que foi uma mais-valia. E pronto, e reunimos esta malta toda, enfiámos-nos no estúdio e pronto, foi um processo muito divertido, muito, como eu costumo dizer, foi muito fluido. Não, aliás, agora, tipo, passado alguns meses, acho que foi tudo muito, não se deu pelas fases a passar, acho que as coisas foram correndo, foram deslizando, simplesmente. Promete-me que me amas, disse-me ela com um ar muito sério, até ao fim. Promete, disse-me ela, à luz da vela, promete-me isso, e eu disse que sim. A sério, disse-lhe eu, que ela nem queria acreditar. Então, bendita sorte, ouvir de mim tamanha garantia do amor tão perfeito até à morte. Bem, vês a questão, não será dizer nem sim nem não, é antes a ocasião. Faz o bom ladrão. Bem, vês a questão, a agora já não é sequer ser ou não ser. Já vamos onde falta só saber a hora. Diz-me com sentimento, ela pedia, faz por mim esse pequeno esforço, amar-te até à morte. Eu repetia enquanto lia, apertando o pescoço. Diz-me que é para sempre, ela queria, para além do fim do mundo, queria ela. Que tudo eu assinava e consentia, conduzindo-a de costas para a janela. A questão não será dizer nem sim nem não. É antes ocasião que faz o bom ladrão. Bem vês a questão agora, já não é sequer ser ou não ser. Já vamos onde falta só saber a hora. Tiver a oportunidade de ler aquilo que são as letras, ali usar o booklet que está anexo ao disco, que permite que as pessoas acompanhem os vossos textos, percebe o facto que vocês são de algum modo revivalistas, não é? E daí este ambiente criado à volta das personagens? Sim, é assim, nós sabíamos que queríamos fazer qualquer coisa que, para já, o nome Pinto Ferreira remete-nos sempre a um universo de empresa, de qualquer coisa que funciona entre quatro paredes, com muitas secretárias à mistura. E então nós queríamos, assim, de lá está, não é que seja uma imagem à qual nós nos queremos prender, simplesmente este álbum fazia sentido, porque pronto, foi assim que nós imaginámos a coisa, e acho que o resultado foi muito bem conseguido. Mais uma vez também trabalhámos com o Daniel Barradas, que já tinha trabalhado connosco nos The Guys, e também trabalhámos com o Henrique Patrício, que nos fez a sessão fotográfica. E pronto, acho que tivemos muita sorte, nós gostámos muito do resultado final do booklet. E era um bocado exatamente transparecer essa imagem da monotonia do escritório, para contrastar um pouco acho que o ambiente positivo que o álbum tem, apesar das letras serem bastante sarcásticas, acho que a música é bastante positiva. E pronto, nós tentamos, acho que é um bocado a nossa fórmula, que é tentar, e gostamos sempre de equilibrar um bocado estes dois ambientes, que é, se fazemos alguma coisa que seja mais, que possa ser mais depressiva, tentar compensar com alguma boa disposição a nível musical, ou vice-versa. E pronto, e acho que é um bocado a história da imagem, é um bocado essa. São dois personagens, o Pinto e o Ferreira, que podem ser de funcionários de algum escritório, ou podem ser eles a própria empresa, não sabe bem do quê. Mas o que é certo é que, pronto, quando tocam às 6 horas da tarde, é quando se vai dá a libertação, rua, exato, é a libertação. Aliás, e a evolução do booklet é um bocado essa. No início está tudo muito certinho, existe ali uma certa carga de monotonia, e depois no fim do booklet nós estamos a destruir o escritório. É um bocado é um bocado essa ideia. Curiosamente, vocês na parte gráfica ainda têm o cuidado de que a própria impressão dá um aspecto de uma cor esbatida, quase sim, que é remontar. Tirando aqui o anacronismo de que vocês acabam por ter aqui uma máquina de calcular, mas que tem o símbolo do euro. Exato, exato. Não, a imagem está cheia de pormenores. Que nós, é assim, nós estávamos a falar, foi engraçado que nós estávamos a falar da hipótese de retirar esses filamentos todos. Uhum. Mas nós pensámos, nós não estamos a querer enganar ninguém, portanto, isto não é dos anos 80, isto não foi feito agora, portanto, não vale a pena estarmos com esses precisismos e deixámos ficar, portanto, e há outros elementos também nós e por acaso reparei nesse e no símbolo do Windows, no teclado. Exato. Fora exato. Esse, acho que não vi mais nenhum. Sim, mas existem mais, mas não vou dizer. Serve para me divertir, assim, para as pessoas estão a lembrar o lixo em casa. Existem alguns pormenores, até se podem fazer o jogo, não é? Que as pessoas dizerem, descrevermos no Facebook ou uma coisa assim, tipo, irem reparando os pormenores e irem anunciando. São coisas que possam não fazer muito sentido. Uhum. Sempre ouvi que há muito menos marinheiros que marés. Quer tragas o mundo às costas ou tragas o mundo aos pés, não me vejo neste mundo como nada especial. Mas gostava cá no fundo que não me levassem a mal, que eu sei que não sou perfeito. Nem me vou aqui confessar que depois do mal estar feito, não há grande volta a dar. Mas queria que soubessem, que levassem isso em conta, no juízo que fizessem, se acharem crime de monta. Eu sei que não sou perfeito, nem me vou aqui confessar que depois do mal estar feito, não há grande volta a dar. Aqui um conjunto que vocês definem no vosso press release, que são 9 canções, por menos bipolares, entre sentimentalismos eugenos, amores obsessivos e estupidez humana. Bem, é assim, não se diz nada disto tudo, não é? Sim, sim. Mas começa com um single, o Violinos no Telhado. Sim. Essa escolha do single é muito vossa e acham que é o tema que melhor caracteriza este conjunto de 9 canções? É assim, lá está. Eu acho que nós neste álbum tivemos, neste primeiro álbum, aliás, tivemos um bocado o cuidado de... Aliás, não tivemos cuidado, exatamente, a questão foi essa. Não tivemos muito cuidado porque quisemos que a coisa fosse bastante, bastante espontânea, não tivéssemos com grandes linhas de direção para onde é que deveríamos ir. Havia uma maquete para nos ajudar a perceber o que é que estávamos a fazer. E acho que o álbum acabou por ser bastante heterogéneo dentro do pop rock. Acho que nós quisemos mesmo muito explorar sonoridades diferentes, não fazer uma... que não houvesse uma linha condutora demasiado rígida, não é? E, E então, e o mesmo em relação, essa descrição basicamente é uma tentativa de tentar passar por todas as temáticas e todos os ambientes das músicas, daí essa adjetivação longa que aí está, que é mesmo, pronto, temos temas desde que falam desde amores não correspondidos, a própria estupidez humana, que é uma música que se chama mesmo Elogio da Estupidez, que fala daquelas pessoas que têm o dom de estragar tudo onde quer que toquem. Temos músicas desde aquela pessoa que testa a primavera, por exemplo, que é uma letra muito engraçada, assim como o Elogio da Estupidez, também são duas letras muito engraçadas. Temos muita coisa, portanto, acho que só mesmo ouvindo, e acho que vale a pena reparar nas letras, porque lá está, o Pedro escreve muito bem e foi muito bom ter de trabalhar com ele por causa da história. O single foi a nossa escolha, assim, não, eu não digo que reflita, que seja mais uma música do nosso álbum que lá está, é muito bem disposta, a letra fala exatamente tudo, como nós dizemos na descrição, é uma música de não amor. E lá está, mais uma vez esse antagonismo entre a letra, que se calhar não é assim muito positiva, e uma música extremamente alegre. Uhum. E simplesmente nós queríamos que fosse essa música, escolhemos essa música para single, porque acho que nesta altura de verão, isso tudo, acho que é uma música que pelo menos em termos sonoros, que apela à boa disposição e apela à viagem de carro de vidro aberto e a apanhar com o vento e... Uhum. E pronto, e acho que o critério de seleção foi um bocado esse. Despretensiosa também, não é? Ah, sim, sempre. Talvez um duche de água fria, talvez mais um cigarro só. Talvez veja nascer o dia, talvez nem deixe, porque sei que já me pus a andar sem sequer te acordar, que já sumi como fumo no ar sem tu ver. Que mais queres tu saber? Nunca ouviste dizer que quem diz o que sente não mente. Talvez na tua fantasia, talvez no teu sonho acordado, quem sabe fosse amanhã o dia de ouvir violinos no telhado. Gesto apaixonado, te dê ideias e ilusões. Nós dois não vai a nenhum lado, nós dois, cada um com os seus botões. Não há nós dois, de uma forma geral, nem sequer no amor. Ficamos sós, cada um no final, fica a dor. Que mais queres tu saber? Nunca ouviste dizer que quem diz o que sente não mente. Talvez na tua fantasia, talvez no teu sonho acordado, quem sabe fosse amanhã o dia de ouvir violinos no telhado. Talvez na tua fantasia, talvez no teu sonho acordado, quem sabe fosse amanhã o dia de ouvir violinos no telhado. O amor e a paixão não têm nada a ver, um arde sem se ver, o outro não. Talvez no teu sonho acordado, quem sabe fosse amanhã o dia de ouvir violinos no telhado. Talvez na tua fantasia, talvez. se outras semelhanças não houvesse, temos aqui o assobio. Sim, sim. Para os legais são da caravana, não é? Sim, sim, sim. É assim, acho que é um bocado... É um bocado... É assim, a justificação que nós costumamos apresentar, e acho que é perfeitamente válida, porque também nós tentámos nos justificarmos a nós próprios o que é que... Porque é que estávamos outra vez com o assobio. E a história é muito simples e aconteceu exatamente com o nosso single dos Guys from the Caravan, que foi exatamente a mesma coisa. Foi, nós estávamos a escrever a música, tínhamos uma guitarra, tínhamos um gravador e tínhamos as vozes, mas não tínhamos mais nada, pronto. E era preciso definir um solo, uma linha de introdução, nós estávamos a achar piada aquilo e começámos por assobiar a música. Depois em estúdio ainda tentámos trocar por tudo, por sintetizadores, por flautas, por sininhos, por tudo e mais alguma coisa, e o que é certo é que nada conseguia substituir o som e o tipo de melodia que foi feita com o assobio. E nós, pronto, nós já sabíamos que iríamos ser confrontados com o facto de já termos tínhamos vir um chato ao livro do hospital falar nisso, não é? Exato, pronto, mas também não estávamos muito preocupados, pronto, as coisas são assim mesmo, portanto, não, ainda ontem, enfim, nós estamos a gravar numa altura em que decorre aqui no hospital a Expo, portanto, e ontem onde esteve o Paulo, um ilustre colega vosso, e por acaso conterrâneo, falamos de José Rebolo, de Anaquim, onde o assunto também lá participou, portanto. Sim. Isto veio a propósito daquilo que vou perguntar, já há tempo que tinha falado nisso, Coimbra está na moda? Sim, atenção, Coimbra é uma cidade que eu acho que é super interessante e muito dinâmica, tem muita população juvenil por causa dos estudantes, e acho que é uma cidade que apela muito, lá está, esse dinamismo, que para já ao nível da cultura e ao nível da música especificamente, porque lá, acho que existe muito público, e acho que existe não só muito público, mas também tem a causa depois por fomentar a vontade de fazer coisas, não é? E acho que Coimbra tem essa grande mais-valia, apesar de ser uma cidade, não só pelo facto de ser uma cidade bonita esteticamente e ser uma cidade com algo romântica, não é? Mas também pelo facto de ter muita gente, pelo facto de ter muita gente estudantes, nova, etc., a trabalhar. É? Sim. É uma geração pós-Teddy Boys, se bem que já antes disso havia música, não é? E boa. Aliás, curiosamente, ontem o Anaquim fez uma versão de que fiquei deliciado do Amor Seu à Rua, de José Afonso. O vosso concerto de Pinto Ferreira, o que é que se diferencia, para além de, claro, do idioma com que cantam, o que é que se diferencia dos concertos dos The Guys from the Caravan? É assim, acho que existe uma grande diferença a nível ao nível da língua e ao nível da que faz toda a diferença, nós sentimos isso, aliás, nós nos agarramos. Até a empatia que se cria com a pessoa, não é? Sim, acho que apesar das pessoas que facilmente perceberem o inglês e isso tudo, nós, pronto, acho que é mais que evidente que uma história contada em português é uma história contada em português, não é uma história contada em inglês. Apesar pronto, nós tivemos sempre o cuidado, mesmo nos agarramos também, sempre tivemos o cuidado de ter muito cuidado com as letras, com aquilo que dizíamos, com aquilo que escrevíamos, portanto nós não era à base daquelas letras do oh yeah, ou baby, ou não sei o quê, nós tentávamos dar algum significado às coisas, e acho que ficou bem conseguido o álbum, e agora em português também, tentámos, e mais uma vez o Pedro aí foi uma peça fulcral, porque nós ainda estamos a aprender, não é? Ainda estamos a aprender a lidar com o português, com a forma como se escreve para música, que é muito, pronto, às vezes consegue ser bastante diferente, e pronto, é assim, acho que o concerto difere também por causa do estilo de música, acho que não somos tão, não temos tanto uma vertente folk tão acentuada, por exemplo. Mas haverá aqui a públicos comuns, naturalmente. Ah, claro, sim. Acho que sim, tivemos as experiências de fim de semana que tivemos a tocar, fizemos a ronda de três sonacos, e foi muito bom sentir o público, estávamos um bocado expectantes, porque não sabíamos o que é que ia acontecer, até porque foi num formato para o qual nós ainda não tínhamos ensaiado propriamente, que é o formato A2 em acústico, com aquela parafernália toda de pequenos instrumentos, dos sininhos, dessas coisas todas, e adorámos a experiência mesmo, e pronto, e vamos estender mesmo isto agora também, este conceito até para setembro, outubro, vamos continuar a fazer alguns concertos assim. Tu tens um jeito singular, tens um toque especial, Deus deu-te um dom tão invulgar, que em tudo que tocas deixas sempre um mau sinal. Contigo tudo acaba mal, se não puder piorar. Melhor modos tão sutis e entrometer o teu nariz com uma arrogância insolente na vida de toda a gente. Só que ao contrário, maravilhosa estupidez. Será que só tu não vês esse prodígio extraordinário? Tens o toque de Midas. Maravilhosa estupidez. Será que só tu não vês esse prodígio extraordinário? Tens o toque de Midas. Só que ao contrário. Só que ao contrário. Muitas pessoas participaram, mas entanto, e até porque já falamos do tema, do dia da estupidez, a Márcia Santos e o Gonçalo Galvão, no Às Vezes Sou Visitado, quando é que vocês percebem que às vezes há temas que necessitam de uma interferência externa, digamos assim? Isso acontece quando, para já, quando acontece a coincidência da pessoa passar no estúdio no momento em que estamos a gravar aquela música e estamos ali na conversa e começa a haver uma improvisação e a coisa até soa bem e, pronto, isto às vezes acontece. Outras vezes é porque estamos a ouvir a música e sentimos que está ali a faltar qualquer coisa e quem é que nós conhecemos que toca um instrumento bem e que nos pode dar aqui uma mãozinha. Acho que há um bocado estas duas modalidades um bocado que existem, não é? Do conjunto de permutações e algumas vezes de acasos. Sim, completamente. Como um sonho, cheio de algo que eu sinto. às vezes como num sonho, às vezes como num sonho. Da outra vez que falámos, a propósito dos delegados foram de caravana, tínhamos aqui três desafios, que vou repeti-los e agora num contexto diferente de um dos Pinto Ferreira. Sim. E o primeiro é este. Imagino que vem aqui ao Liberdade Hospital e já estaríamos muito gosto e da próxima vez, já sabe, terá que ser aqui em estúdio, já fica a promessa. Sim. Imagino o Liberdade Hospital fazer um concerto e que pode trazer consigo duas bandas para uma tarde, para um sarau. Sim. Quem é que os Pinto Ferreira gostaria muito de tocar? Bandas nacionais? Nacionais. Olha, se calhar gostava muito de tocar com Compas Favião. Também gosto muito. Aliás, vai ser um novo álbum em setembro. Também. Pois, exato, já ouvi o single, está muito bom. Já passa aqui na Boa Nova, tanto. Sim. Provavelmente foi a Boa Nova que ouviu, ainda bem, fico satisfeito. E talvez e a Márcia também, porque ela está a gravar o álbum dela e acho que a coisa promete, portanto, já por antecipação, acho que seriam estas duas bandas. Fogo em sabê-lo, não sabia, portanto, da Márcia Santos. Sim, pelo menos sei que está a ser gravado, portanto... Ótimo, vamos estar atentos, também é uma das funções. Agora, o outro desafio é isto, vem uma banda da cena internacional, uma banda internacional que vem, porque não, aqui era no hospital, e gostavam que os Pinto Ferreira fizessem a primeira parte. De quem gostariam muito de fazer uma primeira parte? Por exemplo, dos Morning Benders, e dos Grizzly Bear. Agora o terceiro desafio, e que nos dizem que parece ser o mais complicado. Vai haver um tributo a uma banda nacional. E nesse tributo, a banda, um autor, mas desaparecido ou não, nesse tributo gostariam muito que Pinto Ferreira fizesse uma versão de um tema. De quem é que gostariam de participar num tributo e que tema que escolheriam? Isso aqui é mais difícil. Precisamente, eu avisei-o antes, portanto estava de pré-aviso. Isso aqui é mais difícil, sim, mas dá. Olha, ainda vou tentar lá falar, porque há uma música de Sérgio Godinho que eu gosto muito. Que eu não sei ao certo o título da música, mas sei que é do álbum Domingo no Mundo, e sei que a música tem qualquer coisa a ver com... Manda-me uma carta em correio azul. Pronto, agora não me lembro do nome do tema, mas gosto muito dessa música. Tudo não tenha a graça das sobrem ou faltem peças. A propósito deste disco, vocês estão ligados a uma major curiosamente diferente da qual estavam ligados para The Guys from the Caravan. Sim, sim. É importante a ligação a essa major ou, caso não houvesse uma editora para o disco, iríamos ter uma edição de autor? Não, é assim, é importante que, é assim, para já é que é importante falar na nossa agência, que é a agência também dos The Guys e que nos apoiou desde o início também nesta banda, porque nós estávamos na estrada, lá está, isso foi tudo muito, muito fluido, não é? Porque aconteceu nós estarmos na estrada com os The Guys e estarmos a gravar algumas coisas, e íamos mostrando no carro e isso tudo, e o pessoal ia gostando, até que se falou na hipótese de gravarmos o álbum. E a nossa relação com a Sony surge por causa da relação que a nossa agência tem com a Sony. E pronto, e tem sido, pronto, foi um bocado, o processo foi um bocado, este foi muito... Foi um bocado por provocação deles também, porque estavam a gostar daquilo que estavam a ouvir e nós também estávamos a gostar daquilo que estávamos a ouvir. E pronto, basicamente, pronto, felizmente permitiram-nos gravar o álbum, e foi bom porque em termos de processo criativo foram completamente neutros, não quiseram saber nada daquilo que estávamos a fazer, só queriam ouvir quando estivesse pronto. E isso também foi muito bom, foi... Pronto, é sentir que há um voto de confiança e que de facto estavam confiantes que a coisa poderia sair bem. E acho que foi um resultado positivo também. E é também uma mudança de paradigma das editoras? Sim, sim, sim, sim, sim. Há algumas coisas que alguns modos de operação que se calhar ainda têm, mas sim, acho que cada vez mais as editoras estão-se a readaptar aos novos processos de promoção, aos novos processos de difusão de música. E também do próprio comércio da música também estão cada vez a adaptar-se melhor ao novo paradigma da indústria da discográfica. Já chegou a primavera, como é que eu não sinto nada? Nem papoulas nos cabelos, nem a alma jardinada. Já chegou pela janela, sentou-se-me aos pés da cama, sem eu ter dado por ela. Já chegou a primavera, estava eu ainda a dormir. Já chegou, deixa entrar, que eu também estou a sair. Já chegou a mais formosa, florida e cheia de graça. Ainda ontem era inverno, vê só como o tempo passa. chegou a primavera. Começa o dia a crescer. Sempre são mais umas horas para quem não tem que fazer. Já chegou a primavera. Estava eu ainda a dormir. Já chegou, deixa entrar, que eu também estou a sair. Professor Pinto Ferreira, para além desta versão acústica, este grupo de pessoas, enfim, também vos acompanha, embora provavelmente nem sempre será fácil, porque todos ligados aos projetos, Fred Ferreira ligado ao IOI e não só, portanto, ao vivo vão apostar muito mais nesta versão acústica para ser mais fácil em termos de agendamento. Sinceramente, também já me tinham questionado isso, e eu também já me tinha questionado se me questionassem isso. É assim, não tem tanto a ver com as agendas, tem a ver com o facto de nós queremos mesmo fazer isto assim, porque para já eu e o Jorge temos uma comunicação que é muito, que já é de muitos anos, não é? Portanto, nós já temos uma já estamos sempre em sintonia quando estamos a tocar. E também acontece que nós gostamos de tocar as músicas assim, porque foi assim um bocado que elas surgiram inicialmente. E também porque nos permite fazer um circuito mais pequeno para onde não, se calhar não faz sentido estar a levar uma banda, porque se calhar faz muito barulho e não se adequa bem ao espaço. E assim, pronto, fazemos aquele circuito das associações, das próprias FNACs também, mas associações, pequenos clubes, pronto, e lá está, até permite-nos ter um contacto com o público diferente, que o concerto acaba também por ser muito mais intimista. E eu acho que é um bocado só por isso mesmo, porque pronto, quando houver pronto, assim, certamente haverá concertos em espaços maiores em que se calhar se fica levar uma banda, aí obviamente pronto, será sempre com banda, não é? Que admitir que andas com tão mau aspecto. Enrolas as palavras num novo dialeto. Se te arrastas pelas ruas da cidade, olham-te de lado, adivinham a tua idade. Ninguém sabe o que te aconteceu e ninguém quer saber de verdade. Para manter certa normalidade, saber passar ao largo. Quantos nomes tens, quantos mundos há em ti? Que tamanho tem a solidão? A petição de os cães e toda a gente aplaudir. És o povo nos bailes de verão. Numa tarde de sol, deitado, estendido no jardim municipal, espalhas da praça um sorriso visceral. Hoje és a atração na esplanada do Café Central. Ninguém sabe o que se aconteceu. Telhado é a amostra. E o que é necessário para que as pessoas fixem o nome dos Pinto Ferreira, não só por o single, mas por todo o álbum? Não, acho que é preciso ouvir o álbum. Claro, mas enfim, às vezes os discos estão como estão, não é? Sim. Qual é a melhor montra para que as pessoas cheguem ou tenham acesso aos temas? Sim, assim, nosso MySpace é possível ouvir, e acho que é muito importante também ouvir-nos ao vivo, porque é sempre diferente. E aconselho vivamente, se eu não fosse da banda, eu ia ver um concerto de Pinto Ferreira. Aconselho vivamente ver a atuação do Pinto Ferreira para perceber o que nós somos. E depois também ouvir o álbum, acho que é importante ouvir o álbum. E prestar alguma atenção às letras, porque acho que as letras ficaram de facto mesmo muito boas. Nuno, um abraço aí para os sócios, eles. Espero que nos vamos encontrar mais vezes. Claro que sim, claro. Seja telefone, seja, e é sinal que tenho mais trabalhos para dar conhecimento ao público. Exato, nem mais. Um abraço. Obrigado. E obrigado pela paciência desta. Não, obrigado. Nós é que temos que agradecer, sempre a disponibilidade. Talvez um duche de água fria. Talvez mais um cigarro só. Talvez veja nascer o dia. Talvez nem deixe, porque sei que já sei que já me pus a andar sem sequer te acordar. Que já sumi como fumo no ar. Que mais queres tu saber? Nunca ouviste dizer que quem diz o que sente não mente. Talvez na tua fantasia, talvez no teu sonho acordado, quem sabe fosse amanhã o dia de ouvir violinos no telhado. Gesto apaixonado, te dê ideias e ilusões. Nós dois não vai a nenhum lado. Nós dois, cada um com os seus botões. Não há nós dois de uma forma geral.